ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é sexta-feira, dia 24 de janeiro, está entrando no ar o seu Tema Livre e o nosso assunto do programa é as mulheres indígenas no Complexo da Maré. Vocês sabem que no Complexo da Maré tem um projeto em desenvolvimento chamado Mães da Maré Pescando Artes. Eu vi isso no Facebook por um post da Papillon. E aí achei legal, provoquei essa reunião aqui para falar desse, não só disso, mas de outros assuntos. A gente não sabe, mas tem muito indígena morando em Caxias, trabalhando em Caxias, tem até um núcleo lá de trabalho. E eu trouxe aqui para conversar com a gente, eu e o Marcos Leite, evidentemente, a Tuiri Pataxó, que é da tribo Pataxó, como o nome diz, liderança indígena no Complexo da Maré, coordenadora do projeto Mães da Maré Pescando Artes, e também a Cristiane Papillon, que é da tribo Caripuna e membro do projeto Mães da Maré Pescando Artes. Nós estamos aguardando a chegada da Ana Paula Moura, que está vindo aí também, deve estar chegando por aí, mas eu vou abrir logo dando bom dia para Papillon, que foi quem postou era uma notícia, na verdade, sobre uma feirinha de artes ali. Como é que era aquilo ali? Bom dia, Papillon. Bom dia a todos. Foi o jornal que publicou o chamado para a feira, da primeira feira de artes e diversidade cultural da Maré, onde foi mostrado um pouco do que é a cultura da Maré, né? Uhum. Que é a cultura de união, não só a cultura indígena, mas as culturas das pessoas que formam e formaram o eixo da Maré. Porque quem mora na Maré? A grande pergunta é essa, né? Porque quando você está na Maré, normalmente o que vem houve uma invasão, houve um tiroteio, a avenida, a Maré parou a Avenida Brasil, mas não se olha para o morador que está na Maré. É pouca gente sabe, a Maré tem rádio, a Maré tem jornal, né? O Jornal Cidadão, a Rádio da Maré, tem toda uma estrutura ali que não é essa coisa. O que sobra para o lado de cá é sempre a coisa ruim, né? Então nós fizemos foi mostrar o que há de bom na Maré. Aí lá teve uma senhora que levou um trabalho assim bem interessante, são os bonecos afro, que ela pinta manualmente os bonecos para dar o tom da pele dos bonecos. Ah, legal. E eu achei aquilo ali fora do normal, porque você tem a paciência de você ornamentar com os detalhes, são detalhes bem pequenininhos de cordões, de contas, guias nos bonecos, você vê bem, bem claro isso, e mais o projeto mesmo, o projeto se mostrar para a comunidade, quem é o Mães da Maré e o que faz. Foi essa a chamada principal de fazer essa diversidade cultural. Da feirinha de artesanato. Né? Então não é uma iniciativa propriamente indígena ou exclusivamente indígena. É uma iniciativa da Maré que mostra, mas é das mulheres da Maré, né? Sim, são das mulheres do Mães da Maré que tiveram essa iniciativa. É. Que aí é um núcleo diverso, né? Que tem a Renata, que não é indígena, tem a Sheila, que é indígena, eu indígena, Turia, e tem a Dona Maria, que não é indígena, mas está no projeto desde o início, Cida, Cláudia... Tem mais indígena ou mais... Érica... Tem Dona Ângela... Ah. É que não dá para falar o nome de todas, mas as principais que fundaram com a Turia o Mães da Maré... É que são os braços que desenvolve até hoje o projeto. Oh, acabou de chegar a Ana Paula aí, é isso? Bom dia, Ana Paula, tudo bem? Essa é a Ana Paula, integrante da tribo Cariri Xocó, membro do projeto Mães da Maré Pescando Artes. Ana Paula, nós estamos começando o programa aqui, a Papillon está fazendo a intervenção inaugural e eu vou passar a palavra agora para a Tuiri, porque ela gosta de falar. Eu já estava conversando com ela na redação ali, ela não para de falar, rapaz, é impressionante. Tuiri, bom dia. Agora está na hora de falar, hein? Bom dia. Bom dia. Vai lá, fala aí. Fala aí. Não. Então, meu nome é Tuiri, eu sou fundadora do projeto Mães da Maré. O Mães da Maré não é só um projeto de artesanato, é um projeto de conscientização do povo da Maré. É um projeto de tem consciência, né, do despertar as mulheres para o artesanato. É um trabalho, fazemos um trabalho com as mulheres de autoestima, levantar o autoestima não só das mulheres, mas das pessoas que estão em torno do projeto Mães da Maré. E o que você falou, nós não fizemos uma feirinha, nós fizemos um feirão. Sei. Como foi a primeira feira de diversidade, né, da Maré. Para a primeira feira, foi um feirão. Quer dizer, para iniciativa. Para iniciativa. A primeira, né? Então já foi uma. E como é que foi? Você disse que foi um feirão por quê? Qual é o público que você estima que teve lá? Assim, nós não temos ideia de quanto. Porque passaram várias pessoas. E por que, que você disse que foi um feirão, então? Que? Feirinha? Feirinha eu faço na minha casa. Feirinha lá, chama o pessoal, chama uma turminha ali, pronto, já está feita. Feirinha eu faço com 10 reais. Eu no mercado trago uma feirinha. Aquilo lá foi um feirão. Então, assim, o projeto Mães da Maré não é só um projeto de artesanato. É um projeto de despertar das crianças, de despertar das mulheres. É um projeto de conscientização ambiental. Então, lá nós fazemos de tudo um pouco. Vou fazer uma correção. A Ana Paula Moura não é só integrante do Mães da Maré. A Ana Paula coordena um projeto social também em Caxias, chamado Oca Jacutinga, pois que é um projeto também para dar visibilidade aos indígenas que vivem em Caxias, assim como o projeto Mães da Maré é um projeto também para dar visibilidade aos indígenas que vivem não só na Maré, mas em todo o Rio de Janeiro. Eu faço um trabalho de resgate, né, de indígena que vivem no contexto urbano, mas que se não se afirmam indígena, né, assim como a Papion, como a Sheila e como outras meninas do grupo também, que são indígenas, mas foi um despertar, né? Por quê? Porque quando os indígenas saem das aldeias ou nascem em contexto urbano, a própria mídia fala assim, não é indígena porque não nasceu na aldeia, não é indígena porque não tem um documento de aldeia. Eu não vejo dessa forma. Se é filho de índio ou se é neto de índio, ele vai ser índio, seja lá no rio ou na aldeia. Então, assim, esse é um trabalho que a mídia faz em relação aos indígenas, dizendo que o indígena que nasce em contexto urbano não é indígena. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que o indígena nascendo aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, ele não vai deixar de ser indígena. E assim, nós fazemos um trabalho de resgate com aqueles indígenas que estão fora do seu contexto, né, de aldeia. A gente volta, faz ele despertar, né, o indígena que está dentro dele. Sim, adormecido. Claro. Que é o habitante original, né? Que isso. É o originário da terra, né? Isso. Isso aí tem até uma historinha interessante, né, Papião? Você postou, a gente conversou sobre isso, não foi? No Face? Foi. Sobre esse negócio do encontro lá dos afrodescendentes, dos negros e dos índios, e uma certa ciumeira ou uma certa diferença quando deveriam somar, né? Quando você falou do exemplo da mulher que faz as guias, as bonecas, pinta as bonecas negras, eu me lembrei disso na hora, porque é um exemplo de integração, um exemplo de colaboração e cooperação, né? Foi relacionado à conferência de igualdade racial, que nós chegamos a conversar pelo Face sobre isso, e onde houve assim, uma grande discriminação em relação ao indígena. Isso não foi só no Rio de Janeiro, foi em outras conferências em torno no eixo Brasil da igualdade racial. Tem relatos, ontem eu estava até vendo isso na internet, tem relatos de outros indígenas, até Cariri Chocó, ele falando na conferência de igualdade racial que eles estavam sendo excluídos, que a vaga que tinha para os indígenas não foi aberta, foi fechada naquele momento por eles serem descendentes. Sei. Então, a que ponto está chegando? É bem isso que a Tuiri falou, bem que isso, não consideram. Que não consideram indígenas. Por que não considera? Porque ainda é um termo mesmo muito usado pela população de falar que a minha avó era. Então a sua avó era, morre o sangue com a sua avó e você é o quê? É verdade. Ana Paula, como é que é essa história, já que nós estamos falando disso aí, você tem um trabalho não apenas na Maré, mas aí em Caxias também, Como é que é essa identificação e essa identidade da população indígena? Primeiro, com relação a ela própria, e segundo, nessa adaptação a esse ambiente que ela vive, esse ambiente urbano que a Tuíri falou no início aqui. Como é que é isso? Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos os ouvintes, né? Eu quero dizer que para mim é um prazer muito grande poder estar aqui participando e fazendo a divulgação, né, da difusão da cultura indígena no estado do Rio de Janeiro, que infelizmente muitos, como a Turi falou anteriormente, elas se consideram, têm vergonha de se auto, né, identificar como indígena. O meu trabalho em Duque de Caxias, ele começou através de um resultado de pesquisa do IBGE de 2010, onde foi detectado que em Duque de Caxias existiam 865 indígenas. 865 indígenas que se autodeclararam indígena. Isso, de acordo com a estatística, a gente não fala por pessoa, a gente fala por representação. Subtende-se, então, que essa família, 865 indígenas, ela tenha a mãe, o filho, o sobrinho, o marido, né? E assim, vice-versa, morando dentro de uma residência. Vamos supor que em Caxias hoje tenha mais ou menos 3 mil, 2 mil e poucos indígenas. Aonde estão? O que fazem? Né? E dentro de uma sociedade que discrimina o negro e o índio, que são os povos, isso é real, né? Um dos povos mais discriminados no nosso país é o indígena e o negro. O negro porque sempre foi considerado dentro da colonização como sem alma e é o estorco do país, né? O indígena como o bicho do mato, como o imbecil, como os que nada sabem. O indolente, né? o preguiçoso, o vagabundo. E foi essa visão que a mídia... Isso a gente aprendia na escola. Eu aprendi isso na escola. Justamente. Os índios não foram escravizados porque eram preguiçosos. Os portugueses não quiseram. Justamente. Não quiseram. Isso aí. Então, isso foi o que foi posto na sociedade, isso que foi posto nas salas de aula e isso ficou enraizado na mente da sociedade. Então, quando eu percebi esse resultado, eu de imediato senti que eu tinha uma missão em Duque de Caxias, embora que a gente já vinha desenvolvendo um trabalho com a nossa companheira Marise, um abraço a ela se estiver nos ouvindo nesse momento, que não pôde estar presente aqui nesse momento, também foi convidada a participar dessa mesa, né? A Marise, desde 2007, ela começou desenvolvendo um trabalho nas escolas com a presença dos indígenas, ainda quando não existia a lei, né? Que é a Lei 11.645/2008, né? Que ela não tinha sido ainda implementada, não tinha sido ainda criada, mas a gente já trabalhava com esse trabalho de divulgação da cultura indígena nas escolas. Sendo que, quando chegou em 2010, a gente começou a criar outras ações diferenciadas. Em 2013, no final de 2012 para 2013, nós iniciamos um processo eleitoral. E nesse processo eleitoral, eu comecei a eu fui filiada durante muito tempo no partido do Leonel de Moura Brizola, o PDT, e comecei a levantar a bandeira do Darcy Ribeiro através de uma imagem política, no local, reivindicando que o índio fosse respeitado e que seu discurso fosse levado para a rua, fazendo com que a sociedade entendesse que o índio não era essa imagem de qual ele já estava acostumado a ter, que o índio sabia discutir política pública, que o índio em contexto urbano estava ali para discutir as políticas participativas, que o índio estava querendo o seu espaço no meio da política do município. E hoje, em Duque de Caxias, a Paula Moura, mais conhecida como a Índia de Duque de Caxias, tem esse respeito, tem esse espaço, tem essa consideração e tem esse apoio da gestão atual, né? Com a implementação do Instituto dos Saberes dos Povos Originários, Aldeia Jacutinga, né, isso cresceu mais o nosso espaço dentro do município. E agora trabalhando a ideia da construção do Centro de Referência dos Povos Indígenas com o secretário Chediak, que é muito conhecido também aqui no estado do Rio de Janeiro, que agora é nosso secretário de Cultura do município de Duque de Caxias, com a implantação do Centro de Referência, que é onde a gente vai estar trazendo as trocas de saberes dos nossos povos de todo o Brasil. E quando a gente fala da questão dos projetos da divulgação da cultura indígena, seja da Mães da Maré, seja dos grupos de Curupati, seja do projeto Aldeia Jacutinga, a gente somos unificados nas ações. né? Então, por quê? O nosso objetivo é divulgar a cultura indígena no contexto urbano. É dizer que o índio está aqui no Rio de Janeiro, que o índio tem seus projetos, que os indígenas têm suas ações e que ele está aqui para discutir políticas públicas de igual para igual com o governo, com qualquer gestão que venha administrar esse estado do Rio de Janeiro. Uma coisa que você falou do início aí que me despertou a atenção é que 865 autodeclarados no censo do IBGE de 2010, indígenas em Duque de Caxias, e daí você fez o universo de 3 mil e pouco, porque são núcleos familiares, então sempre coisa se desdobra. Ah, Tuiri, no início, a gente estava conversando lá na redação, estava falando também dessa questão, ela vem lá do sul da Bahia, ela é Pataxó, lá da aldeia do Galdino Pataxó, aquele índio que foi incendiado barbaramente num ponto de ônibus na W3, absurdo, no centro de Brasília, aquela absurdo. Coisa mais, esse crime é hediondo, na verdade, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa questão do indígena que a Ana Paula estava falando, de se declarar, de se aceitar e de se afirmar como indígena numa sociedade que é essa sociedade que se diz branca, mas é uma sociedade, na realidade, multirracial e mais negra, muito mais negra do que branca, né? Diga aí. Então, isso é... Mas essa visão distorcida é uma visão, eu acho que até maldosa, que não vem de agora, já vem de muitos anos. Eu acho que é um trabalho também feito, não sei se é ou não, mas eu desconfio que seja, é um trabalho feito maldoso. Por quê? Porque essa terra é terra indígena. Então, assim, se você quer matar um povo, basta você matar a cultura. Tira a cultura do seu povo, que você tira a identidade dele. Então, assim, quanto menos indígena declarado nesse país, melhor politicamente, né? Uhum. Eu vejo dessa forma. Porque a sociedade, como a Ana Paula acabou de afirmar, não nos vê com bons olhos. Essa é uma afirmativa que eu faço, porque eu tenho vivenciado isso de perto. Mas esse é um trabalho que é feito de pai para filho, essa afirmação. Eu tenho até uma passagem que meu filho fez comigo, que eu sempre afirmo, eu tenho dois filhos, um de 16, outro de 10. E eu falo para eles, quando alguém te perguntar, você afirma, sou indígena sim, sou da etnia Pataxó. Alguém vai questionar, mas você nasceu na aldeia? Não. Seu pai é indígena? Não, mas minha mãe é indígena. Então a genética continua. E aí um dia eu estava vindo de um evento que a gente estava participando do seminário de... Como é? Não, do... Igualdade Racial. E eu estava com tanta pressa que a moça falou assim, você é descendente de índios? Eu falei, sou. Fui embora. Lá no meio da estrada, meu filho de 10 anos me pegou pelo braço, vamos voltar. E eu, pra quê? Vamos voltar na bala. E eu fiquei agoniada com aquilo, sem saber o que que era. Quando chegou lá, ele falou assim para a mulher, escuta aqui, senhora, nós não somos descendentes, não. Nós somos indígenas, sim. E aquilo, eu com a pressa e querendo dar resposta logo, cê falei tá, sim, sou descendente. Você está querendo dar uma desculpa que o menino estava coberto de razão, né? Não, papirolinho estava certo. Mas se eu afirmo para o meu filho que ele é indígena, como eu não posso dizer? Cometer essa falha, claro, porque foi uma falha cometida para mim. Então, a partir daquele dia, eu falei, poxa... Que bacana que meu filho se assume como indígena. Mas por que ele se assume? Porque eu faço questão de levar ele para os eventos, mostrar ele. Tem papelada lá em casa que fala sobre os povos indígenas. Dou para ele ler. Faço questão que ele assista os rituais. Uhum. Ele toca o maracá, canta as canções indígenas comigo. Bate o pé. Eu falo que quando ele bateu o pé, é um agradecimento que ele está fazendo à terra, pelo que a terra nos fornece. Então, assim, é um trabalho de autoafirmação que eu faço com meus filhos. É manter a cultura manter viva. Manter a cultura, né? Viva, porque aquilo que eu falei, quer matar um povo, mate a sua cultura. É verdade. Tira a sua cultura porque você tira a identidade. É verdade. Se você tirar meus colares, minha pena, eu sou quem? Eu sou apenas mais um carioca no Rio de Janeiro. É verdade. Se eu ponho minha pena, eu tô com minha identidade. Eu tô com a minha identidade e tô com minha re... referência de cultural, de povo, cultural é, exatamente. Explícita. Étnica, está então... tudo aí. Uma coisa interessante é que você estava falando aí, e eu estava me lembrando que há uns 40 anos, ou talvez um pouquinho mais, no tempo da ditadura, um censo estimou que a população indígena brasileira estava em torno de 200 ou 270 mil, não chegava a 400 mil indígenas. E os índios estavam em extinção. Isso foi dito claramente como uma verdade oficial. Quer dizer, o governo dizia isso. E hoje, através de inúmeras ações afirmativas e outras ações de rebeldia indígena, de afirmação dos próprios índios, nós temos uma população indígena muito grande, muito maior. Esse censo mesmo que você falou, Ana Paula, do IBGE, de 2010, ele estima, tem uma estimativa da população total brasileira de indígenas? Eu não sei da questão da população geral brasileira, eu não sei te dar essa resposta de forma concreta, né? Mas acredito... vocês têm uma ideia da população? Sim, se tem mais ou menos uma ideia. E graças a Deus, como dizia Darcy Ribeiro, né? Eu sou apaixonada. Teu guru. Demais. Né? É uma pessoa que eu não sei abrir a minha boca sem citar qualquer frase dele. A luta em prol aos povos originários, ela é muito árdua. E um dos seus poemas que ele falava, ele disse que em tudo nessa vida eu tentei, né? E ele fala, eu tentei criar uma escola, eu tentei salvar os índios e fracassei, né? Porque grande parte da vida dele, ele passou dentro das aldeias. Foi ele que pegou o Juruna pelo braço, apresentou a Brizola e disse, Brizola, tá aqui, faz desse homem... Porque o índio precisa de um representante lá na Assembleia Legislativa para poder discutir política, porque senão, de fato, os índios iriam ser dizimados da terra. Mas ele, ao mesmo tempo, ele escreveu uma frase, ele disse... que não tem como se dizer que o Brasil vai ser extinto de índio, porque o povo brasileiro é índio. Então, pois não é. Tem como você falar, qualquer pessoa, eu estava subindo agora, esperando o Cláudio me buscar lá embaixo, e eu encontrei um moço sentado lá na recepção, que com certeza ele está me ouvindo agora, e ele falou assim, eu sou neto de índio, né? Uhum. E isso, companheiro, eu tenho... despertado nas pessoas, principalmente no meu município. Porque quando eu pego o microfone e quando eu estou no discurso, eu faço questão de me auto-identificar com a pena, com o artesanato. E as pessoas me param na rua e falam assim, Índia, eu sou índio, eu sou neto, eu sou bisneto. Elas têm esse orgulho e isso foi muito difícil. Porque as pessoas, elas se escondiam, elas tinham vergonha. Se você for hoje nas terras do Mato Grosso, em Belém do Pará, né? E você... indagar qualquer pessoa que está lá, a característica da pessoa, e você fala assim, você é índia? Ela fala assim, não sou. Quer dizer, você vê tirou, tá na cara, né? Tá na cara que ela é índia. Está explícito. E ela vai falar assim, não sou, não tem nada a ver com isso. Isso também você vê muito na população negra. Eu acredito que isso faz parte do processo de discriminação histórica e que, não é? Eu acho que tem muito... Só recentemente os negros ganharam uma consciência de afirmação do orgulho, né, étnico-racial, de afirmar no censo do IBGE, não, eu sou negro, porque o próprio censo vinha com uma gama de cores, né, parecia um negócio, né, uma paleta de aquarela, de você é o quê? Só faltava de verde, azul, né? Inclusive essa cor parda você sabe que não existe pois no Brasil, né? Que é isso? No Brasil, né? Pardo não existe burro, no Brasil. Foge, inclusive né? as pesquisas do censo, nesse ano de 2013, ela ficou desfalcada demais com a forma de abordagem que foi feita à população. Porque quando você faz a abordagem, você tem que falar da etnia e do tipo de dialeto que sua tribo, que a sua representação tem, que é a forma como eles abordaram, né, na pesquisa. Portanto, que quando eles chegaram na minha casa para fazer a pesquisa, foi assim, direto, você é índio. Aí a pessoa não nasce na aldeia, o que ela vai dizer? Não. Eu nasci na aldeia, eu não sou índio. Mas ela tem uma história. Mas a verdade é ela mesma já se exclui, é isso? Ela já se auto-exclui. Ela mesma, exatamente. É muito triste hoje a gente olhar para uma sociedade onde ela não conhece os seus ancestrais. Então, assim, porque eu trabalho, eu sou enfermeira e trabalho numa emergência hospitalar. do meu município. Eu sou técnica de enfermagem e eu faço várias abordagens. Qual eu pergunto município? Caxias? Duque de Caxias. É. E eu pergunto o seguinte para as pessoas: você sabe por que, que você tem o olho dessa cor? Você sabe por que, que você é peludo? Uhum. Você sabe por que, que você... As pessoas... Não, peraí, mas você tem uma árvore genealógica atrás de você. E as pessoas não se conhecem. Nas palestras onde nós damos nas escolas e nas universidades, a gente faz a seguinte pergunta: quem é você? De onde você veio? Onde você está? O que você quer? Se a sociedade ela não se conhece, como que ela vai se dar bem com o seu próximo se ela não sabe nem quem ela é? Se cada um se não cada sabe, um né? Não se conhece. Justamente, né? É. Se você tem... Antigamente, eu não sei se isso cultiva ainda na sua casa ou em algum ouvinte que está nos ouvindo agora, se mantinha uma árvore genealógica. Isso se preservava de geração. Sim. Isso aqui é a foto do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô. E as pessoas, elas sabiam que eu puxei o olho azul do meu bisavô, eu puxei a cor do meu tataravô, eu puxei o cabelo do meu pai. Elas sabiam de onde elas vinham. E isso se perdeu com o passar do tempo. E nós temos uma sociedade confusa, onde as pessoas, elas vivem cada um por si, todos por nenhum. E vive aí, você passa nas ruas e as pessoas ignoram o seu próximo. E isso não faz parte da cultura do nosso país. Onde eu tenho, o resto que se dane. No meio da cultura, isso não é da nossa origem. Aliás, entendeu? Isso aí é uma coisa que está sendo questionada muito desde junho do ano passado, com as manifestações de rua. É esse modelo individualista, esse modelo... Sim, que não é nosso, que não é do nosso país. Que não é do nosso povo, não é da nossa cultura. Ao contrário, a gente tem uma cultura solidária, uma cultura de fraternidade, é uma coisa muito diferente disso aí. Como é que vocês inserem essa questão indígena nesse contexto dessa busca da sociedade que a gente está vendo nessas manifestações, que não é por 20 centavos, esse rolezinho, que é uma vontade de entrar no mercado, de entrar no mercado de consumo, figurativa e literalmente, né, que não estão deixando entrar no shopping, no mercado. E os caras querem entrar nesse mercado. Como é que os indígenas se inserem nisso aí? Certamente, se aparecerem 5 tuiris juntas no shopping Leblon, vão ser pelo menos seguidas pela segurança lá dentro, não vão não? Não precisa nem de rolezinho para a gente ser seguido. Chega mais perto aí, Tiri, fala aí. Então, no nosso caso, a gente não precisa nem de rolezinho. Porque muitas vezes quando a gente chega num shopping ou numa loja, as pessoas, vai o segurança seguindo a gente como se a gente fosse ladra. Aí, ou então acha que a gente não tem dinheiro. É assim, fala assim. Nas duas coisas, né? Não tem dinheiro. É, não tem dinheiro e vai roubar. Sua porta está aqui para roubar. Essa é o raciocínio. Ou então não quer atender. Tipo assim, faz pouco caso daquele cliente que tá ali com a pena, com a cara pintada. Tipo assim, índio lá tem dinheiro, no mínimo quer roubar, entendeu? E o segurança fica atrás. Isso me causa constrangimento. E eu aprendi com uma amiga minha, muito esperta ela. Ela uma vez foi numa loja comprar, ela foi toda furrequinha. Foi toda furrequinha numa loja com um cartão que podia estourar. Sei. Cartão que o limite era desse tamanho. Não tem limite e, dela. Aí ela falou, aí ninguém quis atender ela, não. Aí teve uma meninazinha muito humildezinha também. Foi lá, pode falar, minha senhora. Aí a menina da loja ficaram falando assim, não, você vai. A pobrezinha só sobrou, ela que falou que não vai, ela foi. Conclusão. A menina acho que tirou o melhor cachê da vida dela naquele dia. Porque a menina atendeu minha colega fez questão de estourar o cartão de crédito só para mostrar para aquela menina que ela tinha dinheiro. E o pior é que é o seguinte, é que na hora da compra, a gerente lá, o gerente ainda olha se esse cartão é dela mesmo. Ainda tem essa dúvida. Comigo assim, aconteceu já um fato, vai fazer um ano agora, que foi no Dia da Intolerância Religiosa, que a gente tinha que estar com roupa branca, lá na Cinelândia. Eu fui numas 10 lojas comprar um vestido, simplesmente por eu estar toda pintada e as mãos sujas, eu pegava sempre nas roupas brancas e olhava. Aí quando eu entrava, ninguém da loja me atendia. Até que eu fui numa loja, que eu não vou dar crédito, eu comprei o vestido e ganhei outro. Só que quando eu falei que eu iria aparecer na intolerância religiosa, que nós estaríamos no palco representando os indígenas, Aí a vendedora falou assim, nossa, se eu soubesse, já tinha atendido ela há mais tempo. Olha só. E por que você não vai dar o crédito da loja? Porque eu não vou ganhar outro vestido. Então, eu também uma... Na época da Aldeia Maracanã, que tem, foi eu, Vangria, Guarapirau Shopping, nós entramos numa loja de perfumes importados, que ela iria comprar perfumes, nós iríamos comprar perfumes. A vendedora simplesmente não atendeu a gente, e quando atendeu, perguntou qual cartão de crédito que vocês vão utilizar. Antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, antes ela perguntou. Antes de perguntar o que vocês queriam ali. Não, qual cartão de crédito que vocês vão utilizar, e os perfumes em promoção são esses. Uhum. Então, é aquilo, o indígena, ele não tem direito de andar no shopping. Isso do rolezinho para o indígena já acontece há bastante tempo. Aliás, vocês podem engrossar, então, o grupo do rolezinho, porque o pessoal do rolezinho também é isso. O rolezinho, o que é? É preto pobre, cara. É. Mas que está com cartão. Então, e que quer fazer compras. E quer fazer compras. Então, quer dizer, você tem o dinheiro. Normalmente, nós indígenas, nós não temos cartão. Porque até para abrir uma conta no banco é complicado. É? É complicado. Todas as três têm conta em banco. Você tem conta em banco, Twiri? Você que anda com pena na cabeça aí. Tenho, mas ela tá limpinha. Sim, mas e você para abrir a conta no banco? Foi difícil, não? Foi difícil. Por que foi difícil? Índio não tem endereço. Tem alguns documentos que eles exigem que a gente não tem, principalmente para gente que mora num complexo da Maré, é um problema sério. Porque na Maré tem algumas ruas que não tem. Não tem nem regularidade. Então, aí fica difícil. E hoje em dia eu sou referência para os moradores da Maré, né? alguns recém-chegados de alguns estados. Fala, dona Índia, a senhora pode me dar uma carta de punho para me apresentar no banco, para me poder abrir a minha conta, que eu não consigo abrir a conta. Tuiri, chama você de dona Índia, Tuiri? É, dona Índia. Dirija você. Todos nós somos dona Índia. É? É, você perde, até para você não tem o seu nome, você vira dona Índia. Vira dona Índia. Dona Índia. Interessante isso. E engraçado que na Maré, eu morava numa rua, aí me mudei para uma outra rua que está iniciando agora. Ela não tem a numeração, mas poucos conhecem esse local. E é engraçado que as pessoas me acham de algum jeito. Essa semana meu filho tinha que preencher uns documentos lá de um curso que ele faz. O pessoal me procurou, aí eu não estava no endereço. Onde a Turi mora? Ah, ela mora lá no Campo Sintético. Chega lá, a Turi mora onde? Tem um pé de graviola bem na porta dela. A mulher falou, eu nunca vi um pé de graviola na minha vida. Então vai ver. Ah, lá tem um monte de galinha, um monte de pato. É. Então, quando, assim... Nunca vi um pé de graviola. Então, você vai, quando chegar lá, você vai ver o que é. Porque se você nunca viu, aliás, aquilo ali deve ser um pé de graviola. E assim, no dia 31 também, eu estava na casa da Turi, o que eu achei engraçado é que ela também tem um pé de romã. Ah. Então, por causa das simpatias do dia 31, teve uma... Quase uma procissão, uma peregrinação para pegarem as romãs. E o pessoal falava assim, ô, dona Índia, tem romã? Tem. É para mim fazer um remédio. Só aí que depois, não era remédio. Depois eu falei para ela, assim, essa é a simpatia do final do ano. Simpatia pro dia 31. E eu crente que era um remédio. Toda hora eu puxava uma e dava. Você sabe o que é que me causa muita indignação? É que... Como diz aquela frase, né? Hipocrisia é a arte de você exigir dos outros o que você não tem. E o nosso país é isso aí. É um país hipócrita, né? É um país dotado de hipocrisias. Porque a gente temos uma Constituição, né? Onde diz, no artigo 126 da Constituição de 1988, que nos garante toda e qualquer manifestação e atuação como cultura popular no nosso país. E a gente tem um discurso de base onde se diz que o Brasil é um país para todos. E isso não é verdade, né? Porque a própria sociedade, ela exclui. O cidadão, ele não tem direito de reivindicar. O cidadão, ele não tem direito ao seu espaço, né? Porque todas as instituições, quer shopping, quer qualquer uma outra que existe, mesmo sendo um setor privado, particular, mas eles têm concessões ao poder público e eles é um acesso ao público e não poderia ter essa distinção, né? Até porque cada estabelecimento, ele tem os seus seguranças apenas para se manter e visualizar, e hoje existe um arsenal de câmeras escondidas que não tem necessidade de ninguém fazer esse acompanhamento, e até porque eu sempre determinei a questão da minha dignidade como cidadão e exigindo o meu respeito como cidadão, seja lá onde eu estiver, né? Tanto em Caxias ou em qualquer lugar onde eu esteja, né? Hoje eu tenho sim, eu tenho conta em banco, eu trabalho de carteira assinada, né? Eu tenho um endereço fixo com a questão do uso campeão por mais de 10 anos, eu moro 17 anos dentro da minha comunidade. Hoje eu sou liderança comunitária dentro do meu bairro, né? A Associação de Moradores Abaja, amigos do bairro de Jardim Ayangá. E graças a Deus tenho essa consideração, esse respeito. E sempre quando alguém me tem ou me toma por esses adjetivos, imbecil, idiota, coitado, estadinho, burro, eu de imediato refaço essa estrutura. E quando eu me refiro à questão da causa indígena, eu sempre me refiro ao meu povo como povo que se merece respeito, porque eles são os donos dessa terra. Como e inadmissível para mim é... Eu não posso mudar o mundo, mas eu sou a mudança ao mundo. E como dizia a Madre Teresa de Calcutá, ela diz que você não faz a mudança ao todos, mas você faz a mudança pessoa a pessoa. Então, assim, dentro do meu município, hoje, em Duque de Caxias, não se tem mais essa política de desrespeito voltada à questão dos povos indígenas. Nós temos hoje esse acesso. E jamais eu permitirei que qualquer... gestor, qualquer representação, maltrate ou desrespeite, ou, inclusive, nós temos hoje vagas específicas dentro de empresas, cotas, né? Cotas. Eu sou contra, né? Mas tudo bem. Mas, tipo assim, um indígena está em estado, mora em Duque de Caxias, está passando por dificuldades financeiras. A gente tem como referenciar aquele indígena ao mercado de trabalho. Sim. Isso foi uma coisa conquistada. Então, é difícil, é árduo, é demais a questão da defesa dos povos indígenas hoje em nosso país. É muito difícil, é muito árduo, mas a gente, como diz Darcy Ribeiro, infeliz é alguém que esteja na minha pele ou que não tentou. Né? A gente tem que tentar essa mudança, a gente tem que lutar por essa mudança. Como é que vocês acompanharam e se envolveram na questão da aldeia Maracanã? E eu pergunto isso porque a questão da aldeia Maracanã, ela tem uma ingerência até externa, né, de FIFA e de esporte em nível mundial, de interesses poderosos. Como é que vocês se envolveram e acompanharam? Que tipo de participação vocês tiveram nisso aí? Papião, fala você aí. Eu passava a Paula, que a Paula teve mais presente lá dentro. Então fala você, Ana Paula. A questão da aldeia Maracanã, ela teve dois termos de luta, tá? Eu participei juntamente com a Marise, a Turi, e desde o início da resistência da aldeia Maracanã, logo depois de um ano do início dessa resistência, logo em seguida eu comecei a participar do grupo, né? E com o passar do tempo, começou, devido às questões de apoiadores, começou uma política de divisão de grupos. Eu quero deixar claro aqui que a representação da aldeia Maracanã, ela não foi aquele grupo que se manteve com ações de vandalismos, né? Com ações... eu não sei nem como classificar, que não era a causa da luta indígena. A partir do momento em que o governo do estado, ele entendeu a falha que ele tinha cometido, porque o governador ele não acreditava que ali no Maracanã existia índio. E quando foi feita a primeira ação, quando ele manteve aquela primeira ação de mandar o BOPE lá para poder fazer sem a carta, né, de atuação, ele entendeu que ali existia índios, sim. E eram índios aldeados, eram índios protegidos. E para tentar consertar, que ele precisava fazer essa ação de conserto, ele trabalhou a política de amparo aos indígenas que estavam na aldeia Maracanã. E levou o grupo que representava a aldeia Maracanã para um espaço de terra lá em Curupatim, Jacarepaguá. O grupo que ficou lá ficou mantido, eles construíram os andaimes, eles começaram a dar as assistências emergenciais, um suporte daquilo que os indígenas precisavam. Só que tinha sido feito um processo de negociação, eu quero deixar claro aqui que eu não participei de nenhum GT, que são os grupos de trabalhos, mas a Marise participou, e o pessoal que participou, a Turi, a Papião também chegou a participar do grupo de trabalho, e começou um processo de negociação com o governo, porque a intenção do governo era trabalhar um conserto dentro daquilo que tinha sido feito. Ele sabe, o governo do Estado do Rio de Janeiro tem noção, ele tem essa ciência da falha que ele cometeu. Sabia com que estava errado, né? Ele sabia. Ele o tem, princípio ele tem, estava errado. Ele tem essa ciência, hoje ele tem essa ciência, e ele tentou um processo de negociação com os indígenas. Ele entendeu que aquele prédio, ele não tinha como se criar mais nada, não tinha como se criar um museu do esporte, porque aquele prédio era histórico, aquele prédio foi doado para a difusão da cultura indígena. Não, e não foi, tinha... Era o prédio onde o Marechal Rondon recebia os índios, antes do Xingu, antes daquela coisa, quer dizer, isso em 1940 isso. E tanto. Então, assim... O Darcy foi quem fez o Museu do Índio ali, foi, em 1953. Inclusive, foi criado o 19 de abril, na inauguração exatamente, daquele prédio lá, né, do antigo Museu do Índio. Eu queria aproveitar essa coisa desse imbróglio aí, desse confronto entre o governo e o Aldeia Maracanã, para levantar a questão de que o poder, que é branco e europeu, ele não consegue entender o índio. Não. Ele não tem a compreensão antropológica daquilo ali. Não. Então eles vão lá na Aldeia Maracanã, eu fui várias vezes na Aldeia Maracanã, eles vão lá na Aldeia, e não conseguem entender como é que os índios vivem ali. Uhum. Né? Não tem luminária, não tem tapete, não tem, entendeu? A visão que eles têm é assim, completamente... A visão do não indígena em relação ao indígena é muito deturpada, né? O primeiro choque, isso aí eu vou contar, porque assim, foi a Turi que me resgatou. Quando eu conheci a Turi, eu era gerente da Unimed Rio e estava fazendo um trabalho, eu era loura, porque a Unimed Rio pedia para você ser loura. Você era loura? Eu era loura. Tá vendo só, Turi? Você resgatou mesmo a papiola. Não, e o pior, eu falava assim pra ela. Eu a conheci num curso que nós fizemos um curso chamado Integração. Foi um curso patrocinado pela Lanza, né? Foi aqui nos. Uhum. Me deu a oportunidade de criar o projeto Mães da Maré. E logo depois desse curso, a Lanza manteve uns outros cursos dentro da própria Lanza. E aí eu conheci a Papillon. Quando eu olhei a Papillon, eu falei, nossa, ela é indígena. E aí eu falava assim, você é indígena? Ela falava, não. Você é indígena? Não. Você é indígena? Não. Aí eu falei, claro que você é indígena, menina. Tá se vendo que você é indígena? De onde que você veio? De onde que você é? Aí eu comecei a instigar ela. Não, ela não perturbava. Era assim, eu saía da reunião da Unimed, ia pro curso, eu queria fazer esse curso de conhecer o que era projeto, como elaborar. Aí, quando eu escutava, foi na conferência de igualdade racial que teve lá no Calustre. Aí lá eu conheci ela, Marisa, Tucano e o Tobi. E eu andava com um monte de pena. E ela com um monte de pena. Arara. Aí eu falava assim, meu Deus, é uma arara que tá vindo. Aí nisso, ela sempre, vem conhecer meu projeto. E eu fugia dela, igual assim... Eu tenho um desenho de índio. Não, tem aquele desenho que é um gambá e um gatinho. Ah, sim, sim. Quando ela é. Chegava aqui, eu passava lá pro outro lado. Aí até que um belo dia ela falou assim: olha, se um dia você perdeu o emprego, eu falei, ela tá me amaldiçoando, só pode. Aí até que eu perdi o emprego. E aí foi lá. Aí esbarrei com ela de novo. Aí eu escutei o barulho do maracá, vem ela. Eu falei, meu Deus, é a arara de novo, tá me perseguindo. Quer dizer que a indígena só assumiu a identidade e a sua etnia quando o branco não quis mais ela. Foi isso? Foi isso que aconteceu. Olha só que aí coisa. Eu fui pro Maracanã. Aí o que era a referência da Aldeia Maracanã? Quando eu cheguei lá, a Turi simplesmente estava fazendo um peixe aos moldes que a minha avó fazia, uhum. Minha avó já falecida, e aos moldes que a minha família continua fazendo. Aí lá não tinha talheres para comer, só tinha um prato. Mesmo, você pega o peixe na folha, bota no prato e come. Uhum. Aí quando eu estava comendo, chegou o sobrinho dela e falou assim, nossa, você é índia de onde? Eu falei, eu não sou índia, eu só vim visitar. E negava, ainda assim negava. E negava, assim, até o máximo possível. Que então, isso, a Aldeia Maracanã é um ponto resgate, de referência para nós resgate, e de né? resgate, de resgate para quem mora no Rio de Janeiro, até porque as aldeias que são próximas são distantes. E o que eu vi na Aldeia Maracanã é assim, como estava próxima à minha residência, eu me sentia em casa. Tinha um refúgio para você ir e buscar o teu conhecimento ali. Esse exemplo dessa história da Papillon, Twiri, É comum, é muito comum, a gente ainda encontra isso? Encontra muito. O engraçado é que como, assim, nós como indígena, a gente consegue identificar um indígena a quilômetros. Eu olho assim e falo, nossa, é indígena, e eu vou e abordo. Mesmo com o cabelo louro. Boa tarde, Boa tarde. Meu amor, pode te fazer uma pergunta? Pode. Deixa eu te perguntar, você tem alguma descendência com indígena? Ah, minha mãe é indígena, minha avó é indígena. Então, assim, você faz uma abordagem e a pessoa já se sente segura para dizer que é indígena. Porque você já chega apresentando, né? Uhum. Você não, ela não tem que dizer que é indígena, você já pergunta se ela é. Uhum. Você não tem parte com índio, não, cara? Fala a verdade aí. até porque, né... Isso está na questão da genealogia. Exato, né? Exato. Então, às vezes, você tem uma posição de dormir, seu pai teve, sua mãe teve. Então, por mais que, igual ela falou, a gente foi tirado da nossa cultura muito cedo, né? Eu sou filha adotiva, né? Não fui criada no meu ângulo genético. Mas desenvolvi isso com o natural. Eu sempre tive esse comportamento. Atávico, sempre, né? Tive é uma coisa que essa vem, maneira. Isso é natural da tá na genética. Então não tem como. Por mais que você se negue, né, a sua genealogia, não adianta. Você, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que se descobrir. Você tinha feito alto, uma pergunta antes, né? A respeito desses movimentos que estão acontecendo na sociedade, dessas manifestações, desses rolezinhos. Eu digo para você e para os ouvintes que estão nesse momento nos ouvindo, né? Eu acho que a sociedade hoje está tentando se encontrar. É um reencontro consigo mesmo. Eu acho que eles estão começando a enxergar que alguma coisa precisa ser feita, e precisa ser feito, e que o poder emana das ações de cada um, que você não tem como. O maior fracasso do ser humano é ele não reivindicar, ele não dizer o que ele está sentindo e deixar que o poder público torne uma sociedade de exército abafado. Então as pessoas têm que dizer, isso está nos incomodando. A gente não concorda com a forma do que está acontecendo. E agregar a essa luta, né? Então não confundir as ações. Claro que a gente sempre, onde tem o trigo, vai ter o joio. Isso é fato, é questão da natureza, claro, né? Claro. Vai ter os oportunistas que vai se agregar à causa dos outros. Isso sempre vai acontecer. Mas o olhar tem que ser diferenciado. E nunca parar de ser feito essas reivindicações. Porque, como dizia Getúlio Vargas, aquele que não luta pelos seus direitos, ele não é digno dele. É isso e mesmo. Essa é uma questão não que é digno a gente, dos direitos. Dos direitos dele. Então, a gente tem que agir sim. Hoje a luta indígena continua. Hoje, se existe já um processo, só para poder encerrar, eu quero deixar claro que existe hoje a discussão já assentada para o Centro de Referência do Estado do Rio de Janeiro da Cultura Indígena, no antigo Museu do Índio, isso negociado com o governo do Estado, eu tenho certeza que ele não vai voltar atrás, né? Agregando não tem como todos... voltar, porque já saiu um diário isso, oficial. Então, hoje, unindo todas as culturas indígenas do Brasil inteiro para as ações serem feitas ali, né? Então, vai ser uma realidade. Os povos indígenas vão começar a ter orgulho, né? a se declarar, dizendo, eu sou índio, eu sou, entendeu? E buscar suas raízes, buscar suas origens, e as políticas públicas acontecerem de fato em defesa dos povos indígenas, porque hoje no estado do Rio de Janeiro, eu acredito que exista 35 mil, acho que de acordo com outra estatística, não é esse papel? Não, são 7 a 10 mil em todo indígenas. Estado do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Mas a contagem da Paula está contando com o rio e município. Estou falando da região dos lagos, das aldeias. Sim, isso aí sim. Chega em torno da cidade e o entorno. Em torno de todo o Rio de Janeiro. Papel, para você fazer o encerramento de meio minuto aí para a gente terminar, faz aí o que você gostaria de deixar de recado para quem está ouvindo o programa? Eu gostaria de deixar de recado assim, que quando for falar do indígena, da causa indígena, procure ir direto ao indígena, porque tem muito aproveitador que se liga à causa indígena, só que chega lá na frente eles conseguem deturpar o que é realmente o centro de cultura dos povos indígenas. Nós temos que pensar que toda cultura do Brasil que vem para o Brasil tem um ponto de referência. Então, deixa esse centro cultural ser manipulado e está sendo organizado pelos indígenas. que os apoiadores, os voluntários entendam que esse momento é para o indígena fazer isso. E é procurar indígena. É procurar, se quer ajudar, se quer ajudar, vai, procura vai o indígena. Deixa o indígena fazer. Deixa o indígena fazer, é porque aí. Nessa reunião que veio com a Secretaria de Cultura estavam os grandes Legal. Nomes das lideranças indígenas. Isso. Então vamos respeitar esse momento do indígena criando um centro cultural para os povos indígenas dentro do Rio de Janeiro, que não há isso. Legal, Tuiri, você para terminar também, Tuiri Pataxó, meio minuto, vai, qual é o recado que você tem que deixar? O meu recado, primeiro são para os moradores da Maré. Eu quero dizer para o povo carioca que o único fato de eu ter escolhido Maré para morar é pelo fato dos moradores da Maré ter a semelhança igual ao indígena, que não, eles não olham só para o umbigo. Todos me conhecem, um socorre o outro, foi a amizade, o calor que a Maré tem que fez eu me instituir na Maré. E para o povo do Rio de Janeiro, lembrar que o indígena está aí no contexto urbano, que o indígena não é folclore, e que lembre do indígena no dia a dia, não só o dia 19 de abril. Tá certo, é isso aí. Bom, quero agradecer a participação aqui, a presença da Tuiri Pataxó, da Cristiane Papillon e da Ana Paula Moura, três indígenas, embora a Papillon já tenha sido até loura, né? Mas a gente sei que São Paulo tem até japonesa loura, né? Mas hoje resgatada pela Tuiri. Nossa, que pescada. Pescada pela Tuiri. Ainda Maria pescando arte. Pescando. As três estão ligadas nesse no projeto Mães da Maré Pescando Artes. Muito obrigado a vocês. Obrigada, e o tema livre hoje foi um programa de índio bom, no bom sentido, né? Porque usam sempre esse negócio de tema de programa de índio. O que acontece? A pessoa não consegue fazer um programa de índio, porque o programa de índio é pescar, é andar, é caçar. Não consegue, fala que é um programa de índio. Tá vendo? Só você fez um trabalho bom, hein? Ela já virou doutrinadora. É isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Você que acompanhou o programa. Grande abraço, uma boa sexta-feira, um ótimo fim de semana. Segunda-feira, às 10h05, o Tema Livre está de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.